que você combina comigo. Eu gosto, vou te levar pra um passeio. Toda essa merda já não faz sentido. Me esforço, mas só com você no meio. Você combina comigo. Eu gosto, vou te levar pra um passeio. Toda essa merda já não faz sentido. Me esforço, mas só com você no meio. Eu já não dou.